Alô, alô, minha gente, bom dia. Hoje, 23 de maio, quarta-feira, são 8 horas e 9 minutinhos desta manhã. Bonita manhã, né, Gus? Bonita manhã, bom dia aí, queridos ouvintes da Rádio Comunitária Aconchego 88.5, né? É isso agora mesmo? É 5. Já a gente vai bater esse martelo quando tiver tudo certo, nos equipamentos tiverem chegado. É isso, você está escutando, está começando mais um informativo radioativo, nosso... Como é? A gente não tem um nome pra isso, como é? Não é um semanário? Não é um semanário, né? É um bissemanário. Não, um bissemanário seria duas vezes. Bom, acontece duas vezes por semana. Não é diário, não é... É o nosso semanário da quarta. É isso, mais um informativo radioativo. Hoje é edição 23 de maio. Bom dia a todos e a todas que nos escutam, transmitindo aqui diretamente do Engenho do Meio, Rádio Comunitária Aconchego. E agora vocês vão ficar com o nosso garoto do tempo. Então, se está por sair de casa, saiba que hoje de manhã e de tarde pode ter... De manhã, tarde e noite pode ter chuva, né? Rápida, só com algumas nuvens. Está fazendo 28 graus no Recife, com uma máxima de 30 e mínima de 23. Pois é, já voltamos com nossas manchetes. Grande Recife diminui viagem de ônibus na quarta-feira. Greve dos profissionais da educação de Jaboatão dos Guararapes. Famílias de presos se unem após transferência de centenas. Primeiro, Baobá Cine, mostra de filmes africanos do Recife. Afrofunk em Recife. Nada sobre a gente sem a gente. Pré-candidatura de Amanda Palha. Quarto Festival de Arte e Cultura Negra, 12 anos do Coco dos Pretos. Educação ambiental no SIS. Desmatamento na bacia do Xingu dobra entre março e abril. Levantamento aponta recorde de mortes por homofobia no Brasil em 2017. Grande Recife diminui viagens de ônibus na quarta-feira. O Grande Recife, consórcio de transportes, informou que haverá uma redução da frota de ônibus na próxima quarta-feira, nesta quarta-feira, hoje, 23, na região metropolitana do Recife. De acordo com o órgão, a medida se deve à paralisação dos caminhoneiros, o que tem comprometido o abastecimento de óleo diesel nas empresas operadoras. A expectativa do consórcio é que a medida perdure apenas no período da manhã. O esquema, considerado emergencial, será o mesmo utilizado no período das férias de janeiro de 2018. A redução é de 8% no número de viagens em dias úteis. Dependendo do rumo da paralisação dos caminhoneiros, o Grande Recife poderá tomar outras medidas ao longo do dia. Em todo o Brasil, caminhoneiros estão fazendo protestos contra o aumento do preço do combustível. Em Pernambuco, os caminhoneiros já fizeram atos em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, Belo Jardim e Toritama, no Agreste. Semana passada, a entidade enviou o ofício ao governo afirmando que os caminhoneiros vêm sofrendo com os aumentos sucessivos no diesel, o que tem gerado aumento de custos para a atividade de transporte. Segundo a associação, o diesel representa 42% dos custos do negócio. A Frente de Luta pelo Transporte Público de Pernambuco vai entrar com uma representação no Ministério Público do Estado de Pernambuco contra a redução da frota dos ônibus que circulam na região metropolitana do Recife nesta quarta-feira. O grupo ainda vai pedir informações ao Grande Recife, consórcio de transportes, para explicar a medida anunciada na noite desta terça-feira, que retirou 200 ônibus da frota de 3 mil que circulam na região metropolitana, o que significa uma diminuição de 8% no número de viagens. Em nota, o movimento afirmou, abre aspas, sem precisar ou disponibilizar qualquer estudo ou números que demonstrem a inviabilidade dos ônibus saírem às ruas nessa quarta-feira, o Grande Recife, que mais parece representar a Urbana PE, decide na calada da noite reduzir em quase 10% a frota que rodará amanhã. Tal medida pega a população de surpresa e penaliza quem não tem responsabilidade alguma pelos riscos da atividade econômica, que já estão incluídos nos sucessivos aumentos de tarifa. Com informações do Leia Já e do blog do Jamildo. Greve dos profissionais da educação de Jaboatão dos Guararapes. Os trabalhadores e trabalhadoras em educação do Jaboatão dos Guararapes decretaram greve geral por prazo indeterminado. A greve é liderada pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Jaboatão dos Guararapes, SIMPROJA, que representa os professores, as professoras, o grupo de apoio ao magistério e começou a valer a partir da segunda-feira passada, dia 21. A categoria luta por um reajuste salarial de 10,46% na carreira, retroativo a janeiro deste ano e extensivo às gratificações. No dia 1º de março, a pauta de reivindicações da campanha salarial educacional 2018 foi entregue à Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, que, até o momento, não apresentou nenhuma proposta de negociação satisfatória para a educação municipal. Em 26 de abril, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Jaboatão dos Guararapes e a classe trabalhadora decretaram, por unanimidade, o estado de greve no município como forma de pressionar o governo para uma possível rodada de negociação, o que não aconteceu. Já no dia 3 de maio, a categoria tomou as ruas de Jaboatão Centro com um desfile cívico de protesto municipal, a mudança que não aconteceu, em comemoração aos 425 anos do Jaboatão dos Guararapes. O desfile encerrou sua apresentação em frente ao núcleo regional da prefeitura com bolo, fogos de artifício e palavras de ordem. Fonte com informações do portal Custodia Notícias. Famílias de presos se unem após transferência de centenas. No início da semana, a Justiça de Pernambuco deverá definir se rejeita ou aceita o pedido de habeas corpus coletivo solicitando que a transferência de 207 detentos da penitenciária Professor Barreto Campelo, em Itamaracá, no Grande Recife, seja revogada. Os presos foram recambiados após uma revista na unidade no final de março deste ano, quando um detento realizou um disparo de arma de fogo no pavilhão E. Abre aspas. Na verdade, o Estado confessa incompetente para identificar o autor da infração, incompetente para impedir que armas estejam dentro das unidades prisionais e, portanto, pretende justificar sua impotência, descaso e irresponsabilidade histórica com outra ilegalidade, precisamente a punição coletiva, fecha aspas, escreveu o promotor da Vara de Execuções Penais, Marcelo Zugietti, em parecer recomendando a concessão do habeas corpus. A medida do governo de Pernambuco, através da Secretaria Executiva de Ressocialização, o SERES, e da Justiça e de Direitos Humanos, o SJDH, é conhecido como, entre aspas, bonde, e tem caráter punitivo. Para descobrir quem havia realizado um disparo de arma logo após a revista, o Estado teria decidido castigar vários em busca de resposta, lembrando que a punição coletiva é proibida por lei. O pedido de habeas corpus coletivo foi feito pelo Serviço Ecumênico de Militância nas Prisões, SEPRI, uma ONG que atua na defesa dos direitos dos reeducandos. Abre aspas. Eu pergunto, você gostaria de responder por um crime que não cometeu? Fecha aspas. Indaga a coordenadora do SEPRI, Wilma Mello. Ela completa. Abre aspas. Ninguém está aplaudindo o ato do disparo de arma de fogo em si. Ninguém está dizendo que foi correto. Ninguém está concordando com isso. Porém, não estamos concordando que todos sejam condenados e punidos. Fecha aspas. O problema de não encerrar apenas, o problema não se encerra apenas na transferência, que ocorreu sem a comunicação de parentes ou aval da justiça. Relatos apontam que muitos dos transferidos sofreram espancamentos de presos e de agentes penitenciários das unidades para as quais seguiram. Ontem estive com um preso que foi para a unidade de Igaraçu. Ontem estive com um preso que foi para a unidade de Igaraçu. Ele estava com as costas todas marcadas. Perdeu 10 quilos desde que chegou lá. Tende atento que fica sem poder beber água por um dia. Preso com a roupa do corpo por uma semana porque não foi entregue. Após os presos saírem da Barreto Campelo, cama, televisão, cela, tudo foi quebrado. Não se sabe por quem. Fecha aspas. Resumiu o promotor. CS, de 20 anos, é esposa de um deles, moradora de Olinda. Ela agora tem que fazer um deslocamento maior e mais caro até a penitenciária de Tacaimbó, no Agreste de Pernambuco. Segundo ela, abre aspas, todo mundo sabe que existe telefone nos presídios. No momento que meu marido estava falando comigo, começou a confusão lá. Alguns presos, maridos de amigas, apanharam. Foi tortura. Presos só de cueca, sem comer, doentes. Tinha gente que era doente que não podia levar esse bonde. A pessoa está presa, mas é ser humano. Fecha aspas. Um ato chegou a ser realizado em frente ao Fórum do Recife, em Joana Bezerra, área central da cidade, no dia 25 de abril, quando foi protocolado o habeas corpus. Os familiares levantavam cartazes criticando a medida do governo. Abre aspas. É preciso que as pessoas tomem conhecimento de que é possível ainda ter a defesa do Estado de Direitos. Fecha aspas. Disse Vilma Mello, que também esteve presente no ato. Uma liminar pedindo a revogação da medida já foi rejeitada. O SEMPRI estava esperando o resultado do pedido de habeas corpus para esta última segunda-feira, dia 21. A produção da matéria procurou séries, questionou a justificativa para a transferência dos 207 presos por causa de suposta irregularidade de apenas um. A secretaria informou que a ação aconteceu por, entre aspas, medida de segurança e que, entre aspas, foi levada em consideração a convivência dos reeducandos nas unidades de destino. Fonte, leia já. Primeiro Baobá, mostra de filmes africanos do Recife. A Baobá Cine, mostra de filmes africanos do Recife, acontece entre os dias 23 e 26 de maio e traz filmes africanos clássicos e contemporâneos, colocando no circuito audiovisual local a arte historicamente invisibilizada na cidade e no Brasil. As exibições acontecerão no Cinema São Luís. A mostra é uma realização do Fazendo Milagres Cineclube em parceria com o Fórum Itinerante de Cinema Negro, Ficine. A programação também traz um minicurso e uma roda de diálogo. As sinopses de cada filme estão disponíveis no blog baobacinemostra.blogspot.com.br a partir do dia 23 de maio até o dia 26, das 19 às 22 horas, no Cinema São Luís, Rua da Aurora, 175. Afrofunk em Recife, de 24/5 a 31/5. Com muito orgulho e felicidade, o Afrofunk Rio mandou avisar que vai brotar firme em Recife, em Olinda, em maio de 2018. Afrofunk Rio é uma fábrica de ritmos e ideias focado em cultura urbana feminina ligada à dança e aos movimentos que a conduzem. Oficinas, eventos, festas, conteúdo audiovisual, pique preta de quebrada. Explana para as aliadas que a semana é de ousadia e alegria com muita dança, altos papos e uns beats acelerados diretamente do Rio de Janeiro para todo o planeta Terra, em especial para esse bonde firme que vai nos receber na nossa primeira estadia em terras pernambucanas. As oficinas são Universidade da Ousadia, que são pesquisas técnicas para soltar o quadril e sambar na cara da sociedade. Espaço de manutenção para as habilidades do bumbum, funk, Baikoko e Twerk. A outra oficina é Ancestralidade do Tamborzão, um mergulho no universo das danças contemporâneas produzidas pelas periferias do Rio de Janeiro e suas essências ancestrais, através dos tambores do funk carioca e das danças tradicionais africanas. O improviso e intuição rítmica como ferramenta de criação. As oficinas vão acontecer no COC, no Museu Murilo La Greca, na comunidade de Daruê, na Casa do Cachorro Preto, em Olinda. As inscrições estão acontecendo lá pelo Facebook. Procura aí Afrofunk Rio. Afrofunk em Recife. O apoio do coletivo Cabelaço e do MAP. Nada sobre a gente sem a gente. Precandidatura de Amanda Palha. O momento é de enfrentar com ousadia a maré de retrocessos e recuos pelo qual passamos. Resistir sim, mas sem paralisar nem repetir passado. Enfrentar para avançar. Lutar pelo poder popular, pelo poder exercido diretamente pelo nosso povo e pela nossa classe. É necessário romper com a lógica política que chamam de, entre aspas, representativa, mas que é só uma terceirização da voz e do poder. E em esse sentido, a proposta é construir esse processo coletivamente na defesa de que nada seja decidido sobre a gente, sem a gente. O encontro será no Casarão dos Movimentos Sociais, na Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista, Recife, na sexta-feira, 25 de maio, a partir das 18h30. Amanda Palha tem 30 anos, se autodefine travesti, bissexual, feminista e comunista, educadora popular por formação e paixão, estudante de serviço social. Há 12 anos, milita no movimento LGBT, há 6 vinculadas a associações afiliadas à ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, atualmente a AMO Trans, Articulação e Movimento de Travestis e Transsexuais de Pernambuco, e há 4 anos ao Partido Comunista Brasileiro. Também participa da Coordenação Nacional do Coletivo LGBT Comunista, espaço que junto ao PCB ajudou a fundar. Quarto Festival de Arte e Cultura Negra, 12 anos do Coco dos Pretos. O festival comemora o aniversário de 12 anos do grupo Coco dos Pretos e tem o intuito de fortalecer a cultura da comunidade de Chão de Estrelas, berço de grupos e movimentos culturais que fizeram e fazem história dentro e fora do estado de Pernambuco. Neste sábado, 26, haverão oficinas de maracatu e coco, tendo início às 15 horas. Quem não for sócio do Centro Cultural Cambina Estrela paga uma taxa. Já no dia 27, o evento irá contar com apresentações culturais dos grupos Maracatu Nação Cambina Estrela, Ciranda de Santana, Afoxé Omolu Paqueiro Awô, Afoxé Omonilê Ogunjá, Bojo da Macaíba, Bongá, Coco dos Pretos e Grupo Cadência. As apresentações são gratuitas. Elas acontecem na sede do Maracatu Nação Cambina Estrela, que fica na rua Doutor Elias Gomes, 420, no bairro do Campina do Barreto, em Recife. Fica pertinho do terminal do ônibus Chão de Estrelas. Para mais informações, contactar Vanessa Paula em 981-50-9354 ou Dom Marcos 985-68-3726. Repetindo, Vanessa 981-50-9354, Dom Marcos 985-68-3726. Isso aqui, você está ouvindo o Informativo Radioactivo, quarta-feira, 23 de maio. São as 8h28 da manhã. Estamos aqui na Rádio Comunitária Aconchego 88.5, transmitindo desde o Serviço Integrado de Saúde, que fica na rua Lindolfo Color 65. Se você não conhece o serviço, pode vir nos visitar. Está aberto aqui, tem grande quantidade de práticas integrativas sendo desenvolvidas e outras práticas realizadas pela comunidade, como a Rádio Comunitária Conchego, a Capoeira à noite, de terça a quinta-feira, e o Cineclube, que acontece no dia como hoje, quarta, a partir das 4 da tarde, com filmes sobre a Capoeira. Sobre a Capoeira. É hoje. Se vai rolar, vai ser hoje. E se você quer se comunicar com a Rádio Comunitária Conchego, pode fazer isso através de nosso blog, né? radioconchego.milerar.org, sino também no WhatsApp 997-21-5409, 997-21-5409. E se você está nos ouvindo, não, você pode estar nos ouvindo na FM, né? Mas tem o nosso... Nosso FM é nosso vizinho. É, orelha... FM está muito perto. orelha.radiolivre.org/aconchego para nos ouvir online. Tem também em... estamos no ar agora em radio.tainá.net.br. O informativo radioativo vai no ar também na rede Mocambos, que é esse endereço que eu falei agora. E também mais um convite para o CIS, né? Vai estar tendo as palestras sobre educação ambiental no CIS, organizadas pelo Fórum do Usuário, junto com a equipe da Vigilância Ambiental da Prefeitura de Recife, né? E o próximo dia 29, às 8 horas, na prática de flexibilidade, que é facilitada por Márcia, vai ter uma palestra sobre escorpião, como cuidar, como tratar os escorpiões, né? Próxima terça-feira, então, 29 de maio, se quiser saber mais aí sobre como lidar com escorpiões, chega aqui no CIS. É isso, já voltamos com o nosso bloco nacional. Desmatamento na bacia do Xingu dobra entre março e abril. A área desmatada na floresta amazônica que cerca a bacia do rio Xingu chegou a 12.342 hectares apenas em abril. O número é mais que o dobro do registrado no mês anterior, quando cerca de 5.000 hectares foram desmatados entre os estados de Mato Grosso e do Pará, cortados pelos quase 2.000 km de extensão do rio. Os dados coletados pelo satélite Sentinel-1, processados pelo Sistema de Indicação por Radar de Desmatamento na Bacia do Xingu e divulgados pelo Instituto Socioambiental, ISA, indicam que o desmatamento disparou no estado de Mato Grosso, que concentra 81% da área desmatada. Segundo o Instituto Socioambiental, o aumento do desmatamento na região pode ser atribuído à diminuição das chuvas e à abertura de uma área de quase 4.000 hectares no município de Querência. Não se sabe se o proprietário da área possui licença para desmatar a área que deve ser destinada à lavoura de grãos. Desde o início do ano, quando o monitoramento por meio do satélite Sentinel-1 começou, pelo menos 23.860 hectares foram desmatadas na região. A bacia do rio Xingu, um dos afluentes do rio Amazonas, tem sua nascente no Parque Indígena do Xingu, que abriga diversas terras indígenas e unidades de conservação e proteção ambiental. A região representa 12% da Amazônia legal. As finalidades dos desmatamentos nos dois estados são diferentes. Enquanto no Pará, o desmatamento é focado em exploração garimpeira, no Mato Grosso, a agropecuária é o principal motivador. Com informações da agência Pulsar e Combate ao Racismo Ambiental. Levantamento aponta recorde de mortes por homofobia no Brasil em 2017. Em 2017, 445 lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, LGBTs, foram mortos em crimes motivados por homofobia. O número representa uma vítima a cada 19 horas. O dado está em levantamento realizado pelo Grupo Gay da Bahia, o GGB, que registrou o maior número de casos de morte relacionados à homofobia desde que o monitoramento anual começou a ser elaborado pela entidade há 38 anos. Os dados de 2017 representam um aumento de 30% em relação a 2016, quando foram registrados 343 casos. Em 2015, foram 319 LGBTs assassinados, contra 320 em 2014 e 314 em 2013. O saldo de crimes violentos contra essa população em 2017 é 3 vezes maior do que o observado há 10 anos, quando foram identificados 142 casos. Também na quinta, 18, a organização não governamental Human Rights divulgou um relatório a respeito da violação dos direitos humanos no Brasil. O documento destaca que a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos recebeu 725 denúncias de violência, discriminação e outros abusos contra a população LGBT somente no primeiro semestre de 2017. O levantamento realizado pelo GGB se baseia principalmente em informações veiculadas pelos meios de comunicação na avaliação de Luiz Motti, fundador do Grupo Gay da Bahia e um dos autores do estudo. O fenômeno pode ser ainda maior, uma vez que muitos casos não chegam a ser noticiados. Das 445 mortes registradas em 2017, 194 eram gays, 191 pessoas trans, 43 eram lésbicas e 5 eram bissexuais. Em relação à maneira como elas foram mortas, 137 episódios envolveram o uso de arma de fogo, 110 foram com armas brancas, 58 foram suicídios, 32 ocorreram por espancamento e 22 foram mortos por asfixia. Há ainda registros de violência como apedrejamento, degolamento e desfiguração do rosto. Fonte: Agência Pulsar, com informações da Agência Brasil. É isso aí, voltando aí pro nosso bloco dos comentários aí das notícias. Agora são 8h35, essa é a nossa edição do Informativo Radioativo de 23 de maio, quarta-feira, direto da Rádio Comunitária Conchego. E aí, Gustavo? É, greve dos professores de Chabatão dos Guararapes, né? Que hoje, quarta-feira, tem assembleia para ver como continua a luta ou se conseguiram algum tipo de negociação salarial melhor. Mas também tendo em conta que desde ontem também, né, voltaram a funcionar as escolas públicas do Recife, né, da prefeitura, a... né, que os professores e... Mas negociou, né? Conseguiu alguma negociação? Houve alguns aumentos, mas não assim, porque são servidores públicos, né, municipais, né, aí são várias categorias, porque eu tenho entendido. Então, houve alguns aumentos... poucos, porque eu soube... Tipo, mas aquelas pautas de melhores condições nas escolas, não sei o que... Aquela promessa, né? Fica na promessa. Acho que com aumento de salário, um resolve. Mínimo aumento de salário e alguma outra coisa, conseguiu adiar a greve, suspender a greve, levantar a greve. Mas isso, assim, chamar a atenção sobre esses dois pontos, né? A bota aulas ontem... Em Recife e já botou um paralisação, já botou uma paralisação, né? Por um lado. Depois, a gente vai se queixar do transporte público mais uma vez, né? Aranda Recife sempre tem uma voz... Assim, primeiro, né? Tem uma pichação lá em algumas estações de metrô que é... Por que eu pago se é público? Não, não é público, né? É tipo, é tão público quanto é público o supermercado que eu vou fazer feira. Sim, sim. Tá ligado? É, são empresas privadas, né? E... Mas o metrô é... Não, é, o metrô é, mas... O negócio é que é uma concessão verdade... pública, né? Na verdade, é uma concessão pública que deveria... É, que nem, serviço público, que nem a Globo, né? Que nem a SBT, né? É uma concessão pública, mas... O serviço deveria ser para benefício do público, né? Um negócio que eles deviam estar cumprindo o serviço, é isso. A gente tem aqui uma demanda, no sentido, tantos ônibus por dia de tal linhas... E vocês têm que dar. Eles não dão, eles não são fiscalizados. Pior, eles se fiscalizam. E ainda, a seu bel prazer chegar, não, agora o diesel tá mais difícil, tá mais caro qualquer coisa. E aí tá tendo essa paralisação dos ônibus e eu vou tirar 10%. Tipo, eles não vão perder 10% de dinheiro. Porque não, as pessoas que vão pegar os ônibus estão na rua ainda. Eles vão precarizar eles vão precarizar o serviço de toda a população que usa ônibus, né? Que já é ruim, né? O serviço que já é muito ruim, né? Vai ser pior, né? Cada vez com menos... E também tem uma questão, né? Que a gente tinha visto aqui. Acho que não foi notícia, mas tipo que a gente leu, assim, que era a questão de quem eram os donos da Conde da Boa Vista, né? Como a Prefeitura Municipal de Recife tinha deixado a Conde da Boa Vista... A que as empresas, né, a Grande Recife, fizesse meio que o que um projeto para com a Avenida Boa Vista, né? Aí, pô, esses caras não tem escrúpulo, né? Eles interessa só o seu lucro pessoal, né? A gente é quem sofre viajando, né? Como gado. E o pior é, tipo, a grande parte da viagem é viagem para o trabalho, né? É tipo... Por isso que não existe capital bonzinho. O negócio é o transporte, tá levando o trabalhador lá pro trabalho pra cumprir a sua função no... Pro próprio capital e ainda é totalmente precarizado. Tipo, tem uma música de Rincon Sapiens que ele diz: as 8 horas do trabalho, as 2 horas no ônibus parecem piores que as 8 horas no trabalho. É, que a VCE, né? A viagem é o... É a viagem, o nome do, se eu não me engano, o nome da música. Difícil. E comenta, isso é uma matéria sobre a transferência de preços? Então, eu tinha visto semana passada. Infelizmente, assim, a gente chegou agora, botou e não teve nem, não dava nem pra fazer a pesquisa. Se houve esse habeas corpus e tal. Mas. É essa questão, né? Tipo, 200. Cadê? 207 pessoas recebem uma punição. Tipo, assim. É um absurdo, né? Tipo. Não se pune mais, não se. Tipo, as pessoas. Muita gente fala isso, né? Ah, é bandido, não sei o quê. A questão não é se é bandido ou se não é bandido. A questão é... Se existe uma lei... Que diz... Que regulamenta a questão penal... Como as pessoas cumprem pena... Ou o que pode, o que não pode... O que é a questão da dignidade humana... O que são os direitos humanos... Que não podem ser quebrados... Porque se quebrar pra um, pode quebrar pra... É arbitrário, aí pode quebrar pra qualquer pessoa. Eu acho que a grande questão é essa. Tipo, como é que... Se tem uma lei que diz que é proibido punição coletiva e se faz punição coletiva. Então a gente tem que se questionar quem é que tem o poder pra quebrar a lei e que arbitrariedade é essa de quebrar a lei. E aí a gente vai perceber que não é arbitrário. E aí é um termo que se usa que é de seletividade penal. Quem são as pessoas que estão encarceradas e por que elas são mais... É tão banal que se quebre convenções, leis e se desrespeitem direitos dessas pessoas, né? E é isso, 207, assim, numa tacada só. É. E aí fala aqui de pessoas doentes e é sabido, assim, as epidemias que existem em presídios como tuberculose, por exemplo, e não existe nenhuma atenção mais séria quanto a isso, tipo... O termo ressocialização ou reeducação, eu acho que consegue ser pior que ressocialização, é totalmente descabido assim, para a situação carcerária do Brasil, né? Sim, sim. Vários eventos, né? Para esses eventos, dias. Não tem nem muito o que cinema, falar. Cinema, oficinas, candidatura política, festival de arte e cultura negra, então aí... A candidatura Amanda é uma... Eu, assim, não conheço ela diretamente, mas já tive alguns espaços próximos. Parece ser uma figura bem, bem comprometida, assim. Boto fé que é uma boa candidatura, eu acho. E principalmente também puxando isso, a pauta das travestis, assim. Da questão LGBTI, né? Que aí, como a última notícia que a gente deu, primeiro, é muito assassinato, é mais que um por dia. Isso, só o que a galera consegue contar, né? Só o que chega ao levantamento da galera do grupo gay da Bahia. E o assustador é esse aumento, né? Tava tudo entre 300 e pouco. E esse ano de 2017 foi pra 400 e pouco. Então é quase 30%. Ele fala em algum momento do aumento, não. Mas é quase um terço, quase 30% de aumento, né? E é isso, por mais que seja um número aproximado, na verdade subestimado, nem pode se dizer aproximado, subestimado, mas se mesmo uma subestimativa é alta, aumentou, sim. Já é alta. E mesmo se essa subestimativa aumentou... O panorama não está legal, não. E aí vem uns idiotas de direita e dizem, ah não, mas no Brasil é um país muito violento. E aí a taxa de assassinatos no Brasil é grande para todo mundo. Só que a gente não está falando em assassinatos em geral, a gente está falando de assassinatos por homofobia. Que é paralelo, assim, é similar aos assassinatos por feminicídio, né? Tipo, quando alguém é assassinado por sua condição LGBTI ou por sua condição de mulher. Então, também estaria paralelo, assim, crimes por racismo. Não é um assassinato, não é a violência generalizada de uma população. Não tá se matando aleatoriamente, se mata a pessoa por sua condição de gênero ou de sexualidade, né? E aí, eu acho que é muito importante essa candidatura de Amanda... E eu espero que consiga. Eu acho que tem chance, assim, por ser uma chapa, assim, eu acho que tem chance porque eu acho que ela vai pra cima da chapa, né? Depende de quem ficar na cabeça da chapa. E aí tava se cogitando, eu escutei a galera dizendo que no pessoal ia ser Jô, que é uma, que era do Movimento dos Ambulantes, e que também é uma boa candidatura, eu acho massa, assim, uma pessoa limpeza. E é, pode ser que a Amanda fique junto, assim. E aí seriam duas vagas, né? Massa. O desmatamento da Amazônia não é nenhuma novidade, né? Infelizmente. É. E aí é onde a gente também tem que fazer a meia-culpa dos governos petistas, né? Que não aliviaram com esse desenvolvimentismo tosco. E que a soja, né? Que a expansão da barreira da soja, né? Das terras cultiváveis para a soja, estão fazendo isso, né? É, de aumento do desmatamento, né? Em grande parte da Amazônia brasileira, né? O qual é triste. É triste e é... Falando na Amazônia, o... Como é que tá? Bonossauro. Bonossauro. Bonossauro disse que a Amazônia não era do Brasil. Tu viste isso? Não, não vi nada. Não é brasileiro. Não é do Brasil. Caramba. Não era ele que era o nacionalista? É isso, mais algum comentário? Eu acho que alguma notícia internacional? Como a Venezuela, né? Teve eleição. É, depois eu queria até sacar mais um pouquinho, parece que a participação foi bem baixa, né? Eu não sei que não. Foi em torno, parece, de 40. Foi reeleito, né? É, reeleito. Maduro. É, e é foda, é um mato sem cachorro, né? As notícias ou são muito maduristas ou são muito direitosas. Aí é foda, você não tem... É, Argentina, como anda? Também. A Argentina perdeu o goleiro, pô. Acaba de... Perdeu o goleiro? Perdeu o goleiro para o Mundial, pô. Não, mas estava em dúvida o goleiro. Acho que é isso, né, agora. Não, ontem estava rolando quase uma greve dos metroviários. Era um protesto, né, dos metroviários, do metrô. E ontem detiveram 16 lideranças sindicais. Aí rolou greve direita, assim. Greve bem pesada. E a cidade metroviário, fica, tudo isso metroviário. É, Buenos Aires, né? A cidade fica um caos, né? Mas é um caos bonito, né? Porque tem um motivo, né? Sim. É, mas isso, muita polícia, né? Bateram em algumas das lideranças sindicais e demais. É, tá pesado o clima, assim, de protesto social. Mas que cai ou não cai? Não sei, eu acho que não, né? Tu acha que ele acaba o governo? Eu não sei se ele acaba ou não, mas por enquanto não cai, não. Ele porque tem... tá pesado, né? O dólar tá muito alto lá, né? É, mas... Assim, a moeda, na verdade, o dólar tá alto, não. A moeda tá muito sem valor, né? É. Também. Mas o dólar tá alto no geral, né? Aqui também, né? Sim. É... Mas tá difícil o panorama lá também, né? Tem muita repressão, muita perseguição, né? Aí, essa notícia... Eu fiquei meio chocado, assim, porque... É uma notícia que... Que o primeiro que fazem é colocar as lideranças sindicais como, olha aqui o currículo do cara, olha aqui o que o cara é, a bandidagem, né? E dentro de tudo, os metroviários são um dos caras mais legais, né? Sim, mas são um sindicato que é paralelo ao sindicato principal e que eles perderam, tinham ganhado a personeria gremial com o governo de Néstor e Cristina Kirchner. Mas com o governo Macri tirou umas coisas que fez. Não foi o governo Macri, né? A justiça, mas a gente sabe que sempre tem os vínculos, né? A justiça com o governo. Tiraram a personeria gremial, então eles não conseguem negociar a pauta salarial. Aí eles estão reclamando, entre umas coisas, isso. Negociar a pauta salarial, que foi baixa. Sim. Ficou em 15%, fechou em 15% para o ano, quando já a inflação do ano é de 24%, né? Se está aproximando 24%. Sim. Então, a galera... Não é aumento, é perda, né? É, a galera saiu a lutar, né? E nessa luta, os caras estão apanhando, né? Da polícia, sim. Desceram nas vias do trem, né? Que são vias subterrâneas. Desceram nas vias do trem, a polícia tirou gás lacrimogêneo, assim. Balas de borracha e demais, né? Então o clima não está para bolos, diria na Argentina. Estaria para um bolos. Daria para um bolos, né? Sim, mas para bolos não. Piadinha aí. Foi boa, tá melhorando a piada, viu? Agora. É isso, vamos ficando por aqui? Vamos ficando por aqui. 40 minutinhos de programa, naquela nossa média. Aquela nossa boa média. É isso, minha gente. Desejamos a todos e a todas um ótimo dia nessa quarta-feira, 23 de maio. Agora são 8h49 da manhã. E como a gente não se vê mais, a gente só se vê segunda-feira. Ótimo fim de semana também. E vai ter a reprise, né? Hoje, 8 horas da noite. E amanhã, 7 horas da manhã. Então, para quem não esteja escutando quarta-feira à noite, boa noite. E quinta-feira amanhã, boa. Ou quem escutou um pedacinho do programa, se liga aí. É. Tem reprise. Ou então quer avisar alguém para escutar, se liga aí, tem reprise. Ou no nosso blog, radioaconchego.milharal.org. Lá temos todos os programas antigos e já já estamos com esse no ar também. Falou, bom dia para todos e todas. Rádio Comunitário Aconchego.